quem atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Na dor e na angústia, Ele é meu socorro. Em Sua presença eu posso descansar. Ó Senhor, tem piedade de mim, renova minha alma, faz-me viver. Teu amor me sustenta, não temerei. Na Tua bondade eu buscarei. Meus inimigos falam, tentam me derrubar, mas em Ti eu confio, não vou desanimar. Até o amigo íntimo se levantou, mas em Ti, Senhor, minha esperança ficou. Ó Senhor, tem piedade de mim, renova minha alma, faz-me viver. Teu amor me sustenta, não temerei. Na Tua bondade eu buscarei. Sinceridade, diante de Ti eu quero estar. Bendito seja o Deus de Israel, de século em século vou Te adorar. Ó Senhor, tem piedade de mim, renova minha alma, faz-me viver. Teu amor me sustenta, não temerei. Na Tua bondade eu buscarei. Bendito seja o Senhor, sempre a Te louvar. Em cada momento eu quero Te adorar. Amém, amém. Tua graça é meu lar. Com gratidão, Senhor, eu vou.